águas que rolam pro mar, redes que descem nos rios. É o inverno que quer chegar, com vento forte e frio. Escurece o azul do céu, como se fosse um eclipse. Chuvas fortes demais, dilúvio, apocalipse. Numa canoa pequena, num campo eu vou navegar. Não vejo mais terroadas, só um imenso e vasto mar. Numa canoa pequena, campo eu vou navegar. Não vejo mais terroadas, só um imenso e vasto mar. Com folhagem na flor d'água, varas que vão empurrar, belas vistas apuradas, para poder contemplar. Casa inundada no choque, lama no meio da rua, pancada de chuva pesada que cai em noite de lua. Casa inundada no choque, lama no meio da rua, pancada de chuva pesada que cai em noite de lua. E a cigarra, e a cigarra anuncia cantigas para bailar, canto dos sapos alegres. O inverno, ele já tá pra chegar. O inverno já tá pra chegar, o inverno já tá pra chegar, o inverno já tá pra chegar, o inverno já tá pra chegar. Lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele. O inverno já tá pra chegar, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele. O inverno já tá pra chegar. O inverno já tá pra chegar. O inverno já tá pra chegar. O inverno já tá pra chegar.